Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina. Sim, estamos em 2016, ainda no início, mas temos uma mensagem para todos vocês. No Facebook pela manhã ouvem-se os posts a chegar de pessoas que não viste o ano inteiro, mas que agora querem imenso falar. Não me chateiem no Natal, não me chateiem no Natal, de todas as épocas do ano. Principalmente no Natal. É bem. Dantes eram as mensagens correntes. Nos Nokias 3310. Mas hoje até recebi uma mensagem de uma ex-namorada que me deu com os pés. Há pessoas temidas o ano inteiro, mas que no Natal gostam de arriscar. Vão ao site brasileiro e mensagens juntas e fazem copiar e colar. Uma mensagem importante para o ano de 2016. Falta muito para o Natal, mas fica desde já aqui o nosso aviso. E fica este aviso porquê? Porque recebemos o apresentador do programa Curto Circuito, que emite na SIC Radical há mais de uma década, João Paulo Sousa. Muito obrigado por teres aceitado este convite das Conversas de Esquina. Estamos aqui a meio de gravações, ensaios. Vamos ter um programa mais curto do que o habitual, por isso a pergunta por causa já, do meu parquímetro, não é? Por causa do teu parquímetro. Espetacular. É mel lixar com um abraço para a vida das pessoas. Não, mas pergunto-te, para quando um CD? Para nunca. Eu tive uma ideia no outro dia que era a seguinte. Isto é só, pronto, esta cena está no canal da Cláudia Pascoal, que gravou isto comigo. Exatamente. E que foi um grande erro da minha parte ter-me lembrado. Não, eu canto também contigo, é na boa, foi estúpido. Mas a verdade é que eu não tenho pretensão nenhuma de ser cantor. Mas no outro dia tive uma ideia que se encaixava perfeitamente naquilo que eu... No meu talento para a música, que é eu fazer uma música e fazer um crowdfunding, tipo PPL, em que a ideia é as pessoas pagarem para aquilo nunca sair, para aquilo nunca ser editado. Ah, sim. É essa a minha ideia. As pessoas pagam e aquilo nunca vão ter mais de ouvir aquilo. Uma espécie de chantagem. Assim. Vocês não querem isto no mercado. Yeah, paguem. Olha, importas com alguma banana? Não, enquanto... pode estar à vontade. Fixe. Pergunto-te também que... Que som maravilhoso. A tua passagem agora pela SIC, pela Surprising Machine, de seres uma das caras da SIC, foi a prova que faltava de que o menino se transformou em adulto? Ai, quero ser adulto um dia destes. Não sei se quero assim tanto, estou-me a esforçar um bocado para não ser assim tanto. Pá, na verdade, e tu estavas a falar disso há pouco, foi um regresso à SIC, porque já lá tinha feito o Disney. Disney Kids. Mas foi um horário diferente e foi uma cena completamente nova. Epá, não sei, eu acho que ainda não pensei o suficiente sobre isso. Foi fixe, fiquei muito contente quando me convidaram e fiquei mesmo muito satisfeito. É o tipo de programa. Fiquei satisfeito das pessoas saberem isto, mais do que vamos dar um programa neste horário antes do telejornal, contam um milhão e meio de pessoas a verem. É. Nós achamos que tu és o gajo certo para fazer este tipo de programa dentro de um carro com pessoas desconhecidas em que vais ter de improvisar com elas. E as pessoas conhecerem-me um bocadinho a esse ponto, ao ponto de saberem que eu ia gostar de fazer aquilo, para mim é o mais importante de tudo, porque quer dizer que essas pessoas estão realmente a olhar para o meu trabalho ao longo destes 8 anos. Não sei, estou sempre perdido com isso. No entanto, estar na Radical não é sinónimo de querer dar o salto para a mãe SIC? Não é, acho que não é obrigatório. Sim. No meu caso, tenho essa vontade. Mas acho que não é uma cena obrigatória. Acho que nem toda a gente que passa por lá tem mesmo de fazer isso. Até porque se tu pensares, quantos é que fizeram? Quando tu pensas nos apresentadores do curto-circuito, pensas no Bruno Nogueira. No Mazarra, no Rui Unas, no Fernando Alvim, na Solange. No Pego. Yeah. No Rui. E quantos deles é que realmente passaram? Estás a ver? Não há uma opção em... O Mazarra foi o único que foi e ficou durante estes anos todos e que fez uma cena mais ou menos contínua. Todos os outros acabaram por passar por lá, mas em coisas pontuais. Mais pontuais, sim. Não sei até que ponto é que isso é uma obrigatoriedade. Não tens que sair da SIC Radical só para a SIC generalista e depois ser um gajo completamente generalista. Há pessoas que não têm essa ambição. Eu, por acaso, eu sinto-me um gajo completamente mainstream e, portanto, a mim não me faz confusão nenhuma. Nem acho que é uma cena... Nem sou hipster o suficiente para achar que é radical para sempre. Ah, sim. Mas não achas obrigatório ter esse salto para a SIC? Não, não nem acho. Vives com dramas em torno disso? Não. É pá, não tenho pressa nenhuma. Sinceramente, não é que não queira. Imagina, amanhã convidavam-me para fazer uma cena brutal, um Ídolos, uma cena, sim. Um programa prime time, e claro que eu aceitava, não é? Quer dizer, depende do programa. Do programa, mas sim, em princípio sim. Vamos assumir que era uma coisa fixe. Mas não vivo obcecado com essa ambição, porque tenho percebido ao longo destes anos em que trabalho que às vezes a pressa não é... É mesmo inimiga da perfeição. Yeah. O meu chefe diz muitas vezes uma cena. Eu fiz 4 anos este ano no curto-circuito e já sou dos apresentadores que teve lá mais tempo de sempre. E ele diz-me desde o primeiro dia, isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. E nós temos sempre esta cena de eu quero entrar e fazer cenas e mudar tudo. E epá, tens de ter calma. Ainda tenho muito tempo pela frente e muita coisa para trabalhar. Não há uma espécie de saturação por esses 4 anos? Ainda não te cansaste? Não. Isso era a mesma cena que um pintor, passado 4 anos, pintar telas é uma seca. Mas a televisão não leva a isso? Um formato sempre relativamente igual, sempre o mesmo contexto, sempre a mesma forma de fazer um determinado conceito, não leva a um cansaço? Sim, já faço isto há tanto tempo, meu pode, Deus. Pode haver um desgaste, mas acho que cansaço... Eu tenho a felicidade de fazer um programa, de fazer o que gosto, em primeiro lugar, e depois de fazer um programa que gosto muito, porque está sempre a renovar. Eu posso chegar lá ou posso arranjar um programa que é completamente uma cena diferente. O programa quase se transforma todos os dias pelo nível de conteúdo que tem diferente, por serem diferentes apresentadores comigo o tempo todo. Acho que muda muito aquele programa. É uma coisa que se autorrenova muito a si próprio. E isso evita um bocado esse desgaste. Obriga-te a ser jovem. Já obrigou mais. Eu acho que é uma cena que está na cabeça, e eu tenho sentido isso com as pessoas, e já apanhei alguns castings desde que entrei. Tenho sentido isso nas pessoas que chegam lá, que acham que tens que ser maluco para ir para lá. E na verdade podes parecer maluco, mas a verdade é que quanto mais orientado fores e trabalhador e te esforçares, melhor aquilo vai correr. Nunca passaste uma imagem falsa de ti? Nestes 4 anos de curto-circuito? Epá, sinceramente... Uma imagem mais jovial, tal imagem, aquele conceito que tu falavas e que está muito associado ao curto-circuito do ganda maluco. Sim, nunca sim, nunca sim. Te forçaste a isso? Houve uma altura em que senti mais pressão para isso. Quando entrei, senti essa pressão de ter que ser um bocado maluco. Mas vinha de um registro do Disney, pronto. Disney, e lamento a todas as pessoas que viram o Disney ter-lhes estragado a infância. Não, estou a brincar com isso. É uma cena que eu me orgulho muito. Não tenho mesmo problema nenhum com isto. Tinha um bocado essa necessidade de querer ser engraçado. Mas, não sei. Nunca foi uma cena que eu ia fingir que era outra pessoa qualquer ou ia fingir que tinha uma opinião qualquer sobre uma cena quando não tinha. Era uma cena que mais facilmente eu via uma oportunidade pequenina e tentava. E depois a coisa foi acalmando até que cheguei a... 4 anos depois, esquece. Não há maneira de tu continuares a fingir que és outra pessoa, estás a ver? Não há mesmo. Em 2011, quando fizeste o casting para o curto-circuito, por tua vontade própria, e quando viraste de costas ao casting, disseste para ti mesmo, eu um dia vou apresentar isto. Não faço a mínima ideia. Eu fui da melhor maneira possível, que acabou por ser a pior e depois se tornou a melhor outra vez. É uma longa história. Que é, eu fui, ainda estava no Disney e fui porque queria mesmo, há anos que eu ia, eu não tinha TV cabo em casa dos meus pais, quando vivia na aldeia, e ia para o café com os meus amigos ao pé da escola ver o curto-circuito. Sempre achei que televisão era noutro planeta. Eu nunca achei que ia trabalhar em televisão na vida. Até aos 18 anos, quando a minha namorada me inscreveu num casting e eu fui trabalhar em televisão. Longa história. E então, o que é que acontecia? O que é que era a tua pergunta? Não, tem a ver com o casting de 2011. Quando terminaste e soubeste que não foste selecionado, mas eu fui... ainda vou apresentar não, isto. Mas eu fui selecionado, essa é a longa história, que é, eu fui ao casting, eu fui selecionado, fiquei nos 20 finalistas, eu tive de pedir autorização à Disney para ir fazer o casting, eles não me deixaram porque não havia maneira de controlar aquilo, o que é que eu ia dizer em direto e não sei o quê, porque eles eram bastante inflexíveis com isso, agora já não há apresentadores inflexíveis com a nossa imagem e com aquilo que nós dizíamos em público. E não me deixaram ir. O que é que aconteceu? Ganhou a Maria Botelho Muniz e o Arroja, e passado muito pouco tempo eu mantive o contacto com o meu chefe e ele ligou-me a dizer, olha, nós queremos que tu venhas. Foi direto. Ah, sim. Portanto, acabou por ser bom no fim, no meio da frustração toda. Mas não ficaste desiludido com esse não que recebeste? Sentiste em alguma parte? Não, porque não foi o não, porque eles queriam. Sim, sim, mas quando não pudeste fazer o restante... Ah, sim, foi. Fiquei... Vocês não perguntaste, estão-me a cortar as asas porquê? Perguntei-me principalmente quando isto aconteceu para aí em maio ou abril, e eu em agosto fiquei sem trabalho, sem contrato no Disney. Yeah. Acabou mesmo o programa, deixou de ter apresentadores. Então fiquei ali de setembro, vá, final de agosto, de setembro, até novembro, mais ou menos, em negociações com o CC, e depois em janeiro entrei. Tinhas menos liberdade a fazer o Disney Kids? Liberdade no sentido da tua própria vida? Estavas mais blindado naquilo que fazias, naquilo que não fazias, na exposição que tinhas? Na exposição sim, na vida pessoal não, nunca me limitou em nada. Quer dizer, não, pá, sinceramente não sei. O que é que eu poderia deixar de fazer na vida pessoal? Eu sou um gajo que se deita antes da meia-noite, às vezes, e que acorda às 8 da manhã. Não tenho, eu não gosto de sair à noite, sei lá. Não há muita coisa que eu pudesse, que se fosse bué rebelde, que eu não pudesse fazer. Agora, se eu desse uma entrevista, sei lá, no Fama Show, uma cena... Controlava muito isso, daquilo que vocês faziam Sim. Aí sim. Ou associar-se-te, se eu fosse a um sítio qualquer e tirasse uma foto com umas cenas atrás e houvesse uma marca que não era muito compatível com a Disney, eles iam-me chatear, sim. Chatear no bom sentido, pá. Foi o contrato que eu assinei, fui eu que escolhi. Como o António Carreira diz, foi a vida que eu escolhi. A fama nunca te deslumbrou? Desde os primórdios do Disney Kids até agora, o conceito de fama nunca foi uma coisa que a que te apegasses muito? É, para já não sou o tipo de famoso, tipo Mazarro Rui Unas. Para já é... Mas tens as tuas abordagens. Sim, tenho as minhas, mas... Na verdade, eu acho que, e agora que falas nisso, não é uma cena que eu penso muito regularmente, mas agora que tu falas nisso, acho que a primeira abordagem foi tão agressiva que passou a ser uma cena que me assustou e que andei durante anos a lutar com isso, que foi, eu vim de uma aldeia diretamente para o Morangos com Açúcar, que foi tipo a cena que mais batia na altura. Sim. Pá, sim. E sair à rua era às vezes grave, e por grave eu quero dizer a ponto de estares na Avenida da Liberdade com a tua namorada de mão dada e saem 52 miúdas de um autocarro e tipo, atropelam-na e pronto, é esse tipo de grave. Era um bocadinho rock and roll. Epá, e aquilo assustou-me mesmo muito, porque eu estava assustado ainda com a cena de vir para uma cidade e de viver aqui, ainda era tudo novo, ainda levar com aquilo e as pessoas à noite, e depois eu era tipo, tinha um gangue lá e não sei o quê, era bué mau. Olha-se para mim, é daquelas cenas que se diz logo que eu sou bué mau. E as pessoas à noite, principalmente à noite, quando há aquela cena mais agressiva de tipo, vais ao bairro, beber um copo, uma cena assim, as pessoas chegavam ao pé de mim, de porrada e não sei o quê, e eu sou tipo, nunca andei a pancada na vida. Não sei o que é que está a acontecer, mas vou para casa. E então isso marcou-me para sempre e, epá, eu prefiro nem pensar muito nisso. Sim, é verdade. Não dá para não pensar. As pessoas têm que ser honestas contigo. Não dá para não pensar sabes nisto. Sabes que és observado. Volta e meia. É isso. Só que tu ligas um chip de... Ok, as pessoas estão a olhar. Não há nada a fazer. Eu penso mais nisso quando há pessoas ao meu lado que não estiveram ou que não andam comigo normalmente na rua e que dizem... As pessoas estão todas a olhar para ti e eu, pronto, mas às vezes eu já nem vejo, é tipo, segues, andas em frente. Não há condicionante de parecer simpático, de... É a pior cena do mundo, não sei explicar isso. É a cena de, tens alguém a olhar para ti, a rir-se para ti, e tu vais na direção dessa pessoa, estão-se a cruzar, e tu nunca sabes o que é fixe. Se é não dizeres nada, e depois vão dizer, és arrogante, pá. Lá está. Ou então dizeres, oh, tens a mania, estás a ver? Sim. Há sempre uma maneira de tu saíres perdedor dessa cena. Eu nunca sei o que fazer. Há situações, há ambientes, sei lá. Se estiver numa esplanada e a outra pessoa está não sei onde, pá, às vezes eu sorrio também. Dizes um olá e... um olá. Há pessoas que gostam de... Pá, imagina, há pessoas que fazem isto. Passam por mim... E dizem-me olá, e eu digo olá, epá, eu não sei se é de parar, se querem conversar, se não querem. Eu às vezes também não posso porque estou com pressa. Claro. E depois mando uma mensagem a dizer, ah, estava à espera de um beijo. Manda uma mensagem no Facebook, estás a ver? Sim, depois. Ou, depois tu... Sim, ou vi-te não sei onde, olhei para ti, tu não me viste, mas estava à espera que viesses falar comigo. Ou no outro dia tinha um tweet, fui a Aveiro e houve um gajo que tweetou, marcou-me no tweet e disse, o João Paulo Sousa passou por mim, nem sequer me disse nada. Mano, eu não te conheço. Se tu me tivesses vindo falar comigo e disse-lhe isto, se tu tivesses vindo falar comigo, claro. Pá, eu por acaso não estava a fazer nada, teria falado contigo. Mas pronto, não dá para gerir muito bem isto. Já foste muitas vezes apelidado de arrogante? Não, felizmente não. Por acaso, não, acho mesmo que não. Ou espero que não, nunca me deram esse feedback. Mas a verdade é que pode não parecer muito, mas eu sou mais ou menos tímido. Portanto, na rua, a minha primeira reação não é se alguém me disser olá, eu ir lá abraçá-la e fazer grande festa. Sim, dar-lhe beijinhos. Sim. E a tua namorada, quantas crises de ciúme é que já teve? Algumas. Não assim tantas. Nós já namorávamos antes. Como é que ela gera esta... E sendo tua namorada antes do pico da fama, vá... Como é que ela gera esta exposição que tu vais tendo e que vai crescendo e que ela é a pessoa que menos preocupa com isso, acho eu. Mas não te dá conselhos, não faças isto, não vais aqui, ou... Não, nem por isso. Ou às vezes também pede um bocadinho de tempo para ela, do género... Não, pede o tempo que as namoradas pedem, eu também peço tempo para mim e não é por trabalhar no que trabalho. Acho que o meu trabalho não é... Eu não sou aquilo que faço e, portanto, o que acontece é, às vezes, imagina, vou... apresentar um espetáculo para 3 mil pessoas e venho com um ganda ego, depois chego a casa, olha, está a louça para lavar. Estás a ver? Ah, tu, pezinhos no chão, está tudo normal, back to normal, estás a ver? É um bocado isso que acontece. Ela que te mantém assim colado ao chão, ela, que não te deixa evitar muito. Sim, ela e os meus pais, e a cena de voltar lá a casa e ter, tipo, de chegar ao... Sair de Lisboa e desta confusão e de uma semana de trabalho cheia de cenas e aventuras e depois chego lá e estou no meio da serra a ouvir as ovelhas e os cães a ladrar, tipo, não se passa nada. É um bocado isso que me agarra ao chão, se bem que eu acho que em Portugal, quer dizer, não há assim tanta razão para um gajo sentir uma estrela de Hollywood, não é? Este meio não é assim tão grande. Ou tão fantástico, ou tão brilhante, ou tão bem remunerado. Há uma ideia errada de algum glamour que exista nas vidas de quem aparece tantas vezes na nossa vida? Ah, bué. completamente. E como é que se combate isso? Epá, ou não é possível combater? Olha, as pessoas têm essa imagem cor-de-rosa de que quem aparece tem uma vida deslumbrante e magnífica e fantástica. Essa cena é alimentada por de várias maneiras. Por quem... pelas próprias pessoas que trabalham neste meio, pelas pessoas pelos programas que existem a promover essa cena, mas não é uma coisa necessariamente negativa, tipo, se tu não queres, por exemplo, eu no outro dia estava a ver uma entrevista da Sara Barros Leitão, que trabalhou comigo nos Morangos e que é uma atriz do caraças, e ela disse que, epá, não gosta, ela sabe muito bem o que é que quer e não quer que vão à casa dela, que a cena dela seja andar aí de vestido a ir a festas e não quer fotografias e não sei o quê. Quer fazer o trabalho dela, quer ser uma atriz e é uma atriz do caraças, faz teatro, televisão e cinema e dobragens e pá, eu admiro muito nessa cena, foi uma pessoa que decidiu, eu não quero isto para mim, eu quero esta parte e está a combater por isso, está a lutar nesse caminho, estás a ver? Eu por outro lado... Também porque eu acho que os apresentadores e os atores têm necessariamente uma cena um bocadinho diferente. Tenho escolhido ceder, mas é tenho escolhido... Ok, as pessoas... Queres ir à minha casa? Queres ver o não sei o quê? Epá, não estou contra isso. Não tenho nada a esconder, estás a ver? Por outro lado é isto. Porque é que eu hei de partir sobre essa ideia? Porque é que eu hei de partir com uma ideia negativa de isto vai ser mau de alguma maneira? Epá, é a exposição que é uma cena que é fruto do teu trabalho. Mas hoje tens poder para dizer que não a essas, tenho, essas publicações? Tenho sempre, eu acho que tens sempre. Quer dizer, tirando, imagina, se o Correio da Manhã me vir aí perdido bêbado, não sei onde, e disser, pá, se calhar não tenho poder depois para processar, ou uma cena assim. Yeah, mas não sei, mas vai ser Correio da Manhã, desafio-vos a verem-me perdidos bêbado. No meu blog. Quantas vezes tiveste para desistir de Lisboa? Eu não tive, acho que nunca tive vontade de desistir, a ponto de ponderar isso a sério, já tive medo de ter de desistir, que foi, literalmente, depois de um ano, quase um ano, de Morangos com Açúcar, que foi o meu primeiro trabalho, e o meu primeiro casting na vida, e a segunda vez que vim a Lisboa, às escondidas dos meus pais, o que aconteceu foi, quando eu sabia que o contrato estava a acabar, e eu não tinha nada para fazer a seguir, não tinha nenhuma proposta, não fazia ideia o que é que ia acontecer. E o que é que eu fiz? Comecei a mandar currículos para onde? Para o Intermarché, ao pé da casa dos meus pais, coisas do género, estás a ver? Tipo, epá, olha, é a vida, eu vou voltar para lá, vou depois tipo, arranjar um trabalho durante um bocado, porque agora não posso ir para a faculdade. E não houve deslumbre com os Morangos? De todo? Epá, não, não houve. Depois tive a sorte de, olha, o Disney, casting, não sei o quê, fiquei, pronto. E quando recebi a chamada já era tipo... Eu já estava de férias em casa dos meus pais e fiquei... Ok. Fiquei bué inexpressivo. Ok, então isso quer dizer que eu agora vou trabalhar durante não sei quantos anos outra vez. Está bem, bora. Ok, bora. Yeah. Pronto, então não cheguei a mudar e não cheguei a voltar para a casa dos meus pais de todo. Como é que o menino da aldeia se consegue integrar nesta vida? Isso agora parece que vai entrar na carreira, meu. Um bocadinho, sim. O menino sim, da sim, aldeia. O menino da aldeia, quase com a guitarra às costas. Sim, sim, sim. Como é que se consegue? Como é que conseguiste integrar neste meio tão complicado, cheio de gente, cheio de barulho? Acho que nunca consegui. Cheio de tentações. A cena das tentações foi mais fácil. As tentações são um bocado aquilo que tu já à partida te sentes tentado, sim, não é? Portanto, essa parte não foi muito difícil. Agora a cena de gerir aqui. Pá, foi fixe ter a minha namorada, com quem já namorava antes de vir para aqui, e ela por acaso estava a estar em Lisboa. Uhum. Foi altamente ter um amigo que ainda hoje é o meu melhor amigo que trabalha aqui mesmo ao lado, é que eu liguei há bocado só antes de passar aqui, e vivemos 3 anos juntos. Ele é meu amigo desde os 5 anos e crescemos juntos e não sei o quê, e tinha-se mudado na altura para Lisboa para estudar aqui precisamente no técnico também. Okay. Epá, e ele deu-me casa e estive lá bué de tempo a viver em casa dele e foi um bocadinho mais fácil. E depois o outro truque foi nunca ter vivido no centro de Lisboa, sempre vivi fora. Para mim é a melhor cena, que é, tenho um bocadinho de praia, tenho um bocadinho de aldeia, tenho... Um bocadinho de tudo. Yeah, tenho um bocadinho de fora desta cena. Gosto de vir aqui, mas se puder não dormir aqui, fico tá mais ótimo. Feliz. Quem é que te incutiu tanta cabecinha e tanto sentido racional perante as coisas e perante a vida? Os meus pais, quando me disseram, tens 12 anos, vais trabalhar no verão 3 meses para as obras. E assim foi. Ah... Porque era uma cena... Pá, eu sei que isto parece bué castigo de... Ou exploração infantil. Mas não, eu não, nem sequer tinha mais notas. É uma cena de... os meus pais... A família da parte do meu pai trabalha nessa cena. Pá, somos pobres e no verão tinha mais a que trabalhar. Se queria ter dinheiro para o resto do ano, no verão ia trabalhar. Pá, e começou assim... começou assim a cena de... Eu perceber o que é que eles queriam dizer trabalhar é mesmo difícil. Ou vais fazer esta cena para perceberes o que custa a vida. Aquela expressão, o que custa a vida, tu só sabes o que é mesmo quando trabalhas 3 meses no verão, quando todos os teus amigos estão na praia. Nas férias, sim. Mas depois podes comprar, tipo, um PC, ou podes comprar uma cena qualquer que tu começas a perceber, ok, eu tenho que fazer isto que é difícil. Ou começas a estudar mais, estás a ver? É quando vens naqueles momentos em que eu vinha, tipo, pá, houve uma altura em que trabalhei numas férias de Natal e que vinha, tipo, cheio de frio, num dia, pá, 30, uma cena assim, a voltar para casa, numa fábrica da telha, e eu estava a pensar, não é mesmo isto que eu quero para a minha vida, meu, isto, eu vou ter mesmo de fazer alguma coisa diferente, e pá, e nunca fui um péssimo aluno, mas ajudou-me muito mais a esforçar na escola... Por causa dessa cena. E hoje no trabalho, tipo, quando tenho um trabalho, eu agarro-me com unhas e dentes a esse trabalho porque eu sei que existem coisas piores. E os meus pais trabalham em cenas piores e não é uma cena que eu queira continuar. E gostava até de lhes poder possibilitar eles deixarem. Tipo de foi uma educação pelo exemplo? Foi bastante pelo exemplo, sim. Porque os meus pais fizeram esse esforço de sobreviver o tempo todo com poucos recursos. E deram esse exemplo de, pá, se eu me esforçar, eu consigo ter as coisas que... Ou, pelo menos o básico, estás a ver? Aquilo que eu quero. E isso fez a cena do deslumbramento, agora estava-me a lembrar. Sim. Aí ajudou-me muito com a cena do deslumbramento também, que é... Pá, imagina, eu tenho estes fones, que são wireless, Bluetooth, e deram-me esta cena. Pá, e em vez de eu enfiar isto para lá e não querer saber disto para nada, ou partir esta cena, estás a ver... Pá, eu fico mesmo contente por ter recebido isso. Eu fico mesmo bué contente e uso bué isto e valorizo bué esta cena. Sei lá, são coisas simples, estás a ver? Para mim eu não preciso de coisas muito complicadas. Tu viste o meu carro há bocado, meu? O meu carro é 2001 e eu estou-me a cagar. Eu quero que o carro me leve a sítios. Eu não sou um escravo do carro, ele é que é o meu escravo. Ele é que me leva a sítios, eu só quero que ele não pare e consuma o mínimo possível. Eu não preciso de um Ferrari para andar, eu nem gosto de conduzir. Ele consome pouco. Consome, pá, 4 e pouco, 4 e meio ou 100, imagina. Vai ser ótimo. Ninja. Mas na altura, e falaste nesses 12 anos em que foste trabalhar para as obras, na altura percebeste o porquê de ser assim ou só mais tarde, quando tornaste mais velha, que, ora bem, a lição afinal foi esta? Epá, houve várias lições nessa cena. Eu acho que percebi logo um bocadinho a ideia, se bem que as primeiras vezes que tu fazes uma cena, até ficas a pensar, principalmente porque eu vou-te contextualizar esta cena, tipo, no meio dos meus amigos, da altura e do sítio onde eu vivia, era uma cena que era mais ou menos normal, estás a ver? E havia alguns que iam trabalhar no verão numa cena qualquer lixada, nas obras de uma fábrica, não sei das quantas, uhum. E os gajos pensavam, epá, eu não gosto mesmo de estudar, eu se calhar prefiro fazer isto. Ah, encontravam aí a vocação de... Aí, opa, não sei se é vocação, não, mas sim, ficavam por ali, estás a ver? Nem toda a gente tem que ser doutor e engenheiro e fazer realmente aquilo que gosta. Pá, nem toda a gente tem essa felicidade. Mas podem ser felizes com isso, estás a ver? Não és menos feliz porque trabalhas num trabalho que é chato ou sujo. É um bocado isso. Já não sei o que tinhas perguntado, mas não sei se respondi. Tinha a ver com a questão de só mais tarde é que te apercebeste da lição que esse trabalho te deu. Epá, fui-me apercebendo. Mas nunca me apercebi tanto até ao ponto de até chegar aqui. Quando saí de casa dos meus pais foi o momento em que eu percebi. Aí mudou tudo. Que aquilo fazia sentido para trás. Sim, mas tudo fazia sentido. A maneira que foi aí que eu percebi a dificuldade que eles tiveram em educar-me e em fazer-me crescer numa cena razoável, estás a ver? Uhum. A dificuldade que eles tiveram em eu chegar a casa e dizer-lhes eu também quero aqueles ténis e eles explicarem-me que não tinham dinheiro para aqueles ténis, de cenas do género, sim, estás a ver? Foi aí que eu percebi tudo. Pá, isto fez tudo sentido. Os meus pais foram pais bué da novos. A minha mãe tem 18 anos a mais do que eu e o meu pai 21 ou 22. E aí voltei a perceber, agora que eu penso em tipo, namorar uma carrada de anos e que eu penso em ter filhos, que estava, tipo, para mim era já amanhã à tarde, se eu pudesse, se eu tivesse vida para isso, estás a ver? E agora que eu penso, pá, a dificuldade que é criar uma criança quando ainda não somos assim, quando a nossa vida não está construída, nem formada, nem somos assim tão adultos, pá, hoje eu valorizo tudo, sim, e foi depois de ter saído lá, tudo melhorou também, não só a minha visão sobre eles, como a própria relação com eles, estás a ver? Porque há sempre aquela altura em que somos uns putos chatos em que ela faz o armário. Tudo contra, sou contra isto, não gosto disto, porque é que estás a dizer isto, não me chateias. E hoje é um bocadinho mais fácil, felizmente. Chama-se crescer, acho que. Sim, chama-se a idade adulta. Hoje, se tudo acabasse e todos os projetos em que estás envolvido, esta vida da televisão, dos espetáculos ao vivo, tudo isto tivesse um ponto final, não tinhas medo de recomeçar outra vez numa outra coisa completamente diferente? Também te deu calo para isso? Isso é uma cena que eu penso muito, que é, se esta cena, se isto não der, ou se eu alguma vez não me sentir feliz a fazer isto, pá, já fiz coisas piores. Já fiz coisas piores, meu. O que é que pode ser pior do que trabalhar nas obras, à chuva, ao sol, ao raio? Já fiz mesmo coisas que me deram essa cena de relativizar. É basicamente relativizar. Até quando penso numa de continuar nesta área, mas imagina, a minha namorada vive fora do país e não sei se vai voltar a viver durante muito tempo cá. Mas eu próprio já pensei e tenho esta ambição de, epá, até determinada idade, até tipo aos 35, eu gostava de pelo menos passar um ano ou dois fora do país. E se eu tiver que ir, seja lá para onde for, começar a tentar trabalhar, mesmo que seja nesta área, eu vou ter que começar do zero, ninguém me conhece lá, claro. O meu currículo lá é basicamente inválido, tenho um bocadinho de experiência, mas vou ter que melhorar a língua, vou ter que fazer quase tudo do zero. E essa cena não me assusta, por outro lado, tenho boa vontade de fazer isso. Para ti, em Portugal, e falavas ainda a questão de porventura ires para o estrangeiro, talvez não vás porque aqui sentes estabilidade? Eu aqui, sim, já tenho alguma, mas ainda não tenho assim uma cena que seja tão confortável quanto isso. Neste momento era impensável ir por várias razões. Tenho contrato de trabalho, estou no CC, estou feliz com isso. Este ano as coisas estão a começar a acontecer também. Estou a fazer imensos espetáculos ao vivo, tenho dobragens, vou fazer uma peça, quero voltar a fazer rádio. Tenho imensas coisas para fazer ainda. Ainda não me sinto... realizado. Sim, mas acho que nunca vou sentir, na verdade. Mas, tenho essa vontade. Até um determinado ponto em que eu quero que a minha vida depois daí estabilize e se calhar, sei lá... pensando alto, comprar uma casa e ter filhos, saber, e ter um cão, eu gostava de poder dar-me a mim próprio um ano ou dois para fazer essa cena, para arriscar, para ir tentar, ou nem que seja para tirar 6 meses e viajar, sei lá, uma cena que eu agora não posso fazer, estás a ver? Consegues lidar bem com o não? Não. Não consigo lidar bem com o não. É uma cena muito difícil, mano. E já vi atores incríveis, Jack Nicholson ou Robert De Niro, a dizerem que ainda hoje é difícil um gajo ir a um casting e ouvir um não, mas tens de perceber que se calhar não eras para aquele papel. E tens que aceitar essa cena, mas não é fácil. Eu gosto tão pouco de ouvir um não que aquilo que eu estava a dizer há bocado antes de nós começarmos, eu não consigo dizer que não. Tenho boa dificuldade em dizer que não. E é por isso que eu, tu, para me conseguires arranjar meia hora aqui, tiveste de esperar não sei quantos meses, porque eu sou esse gajo que... Diz sim a toda a gente. Digo sim a toda a gente e depois não tenho tempo. Tenho mil e uma cenas para fazer. Felizmente, eu gosto de viver assim. Gosto de viver, de acordar, de... tenho coisas para fazer, tenho que despachar, já estou atrasado. E depois de chegar à noite à cama e... aterrar. Eu gosto de viver assim, sabe-me bem. O João Paulo Sousa, pai, vai ser capaz de dizer não aos filhos? Pois. Tenho muito essa conversa, mano. com a minha namorada, ela é que vai ter que ser o bad cop. Eu vou ser o fixe. Vai ser o fixe. Porque eu tenho a idade mental de uma criança. E eu vejo isso com os meus primos e com putos em geral. Pá, eu adoro crianças. E brinco com elas tipo, a noite inteira até lhe gastar as pilhas. E pá, não vou, vai ser difícil ser bad cop. Muito difícil. De onde nasce uma tão grande vontade em ser pai? Não sei, deve ser por ser filho único. Sentiste sozinho? Muitas vezes. Senti. não tenho problemas em admitir isso. Pá, principalmente... Chegavas a pedir um irmão. Sim. Pedi algumas vezes. Pá, e no meio pequeno era difícil. Tinha tipo 3 ou 4 amigos ali que eram da minha idade, tudo o resto eram velhotes. Ali perto. Pá, e os gajos estavam disponíveis para brincar, ou então não havia maneira, estás a ver? Claro. Não tinha telefone. Tive um Nokia 3310, só para ir, sei lá, uns 15 ou raio, já não sei. Senti-me muitas vezes sozinho, pá, por isso era tipo o Mowgli, ia para a serra, literalmente, andar de bicicleta e subir as árvores e fazer essas cenas, pá, era feliz, mas senti-me um bocado sozinho. Que características de filho único é que tu hoje em dia ainda tens? Ou não tens absolutamente nenhuma? Não, estás a brincar, tenho boés. Como é que se chama? Sou mimado, sou bem mimado. Sou bem mimado. Se me fizerem a papinha, eu não me importo nada. Pronto, e gostas de estar sozinho? É quase uma obrigação estar sozinho? Não gosto de nada de estar sozinho. Eu odeio de estar sozinho. Não tenho paciência nenhuma para estar sozinho. Por isso é que eu acho que é por isso que eu trabalho bem. A minha namorada foi viver para fora e eu tripliquei a minha dose de trabalho só para não estar sozinho. Eu não gosto de estar sozinho. Não gosto mesmo. Quantas vezes é que disseste à tua namorada: pá, por favor, não vás? Disse 0 vezes. Compreendeste a decisão? Não fui eu que lhe disse: vai. Foi que era uma oportunidade do caraças. Ela é uma pessoa esperta, ao contrário de mim, tá a ver? E teve tipo uma bolsa de doutoramento incrível que há 15 pessoas no mundo que têm por ano, que é das melhores do mundo, e eu disse-lhe: pá, nem penses que vais perder essa cena. Portanto, eu tive que ser assim. E tive que aguentar esta cena durante 3 anos. Não, é na boa, está-se bem, vai lá. Não és egoísta? Não sou. Eu gosto de receber, mas gosto muito, muito de dar. E não, quando digo dar, não é dar cenas materiais, é tipo... sou incapaz de a minha mãe fazer anos e eu posso trabalhar até às horas que for, mas eu vou lá e posso estar onde estiver, mas vou lá, estás a ver? Nem que seja só já aconteceu, chego lá, abraço, beijinho, como qualquer cena mesmo bué da rápido, ou levo a jantar a um sítio assim muito rápido, só eu, ela e o meu pai, e adeus, tenho que ir embora, mas vou, estás a ver? Gosto bué de dar essas coisas, mais do que material, é essas cenas de afeto. A vontade de fazer muitas coisas, de dizer não a nada, e principalmente neste meio, fazem com que te desiludas mais vezes. As Sim. pessoas se aproveitem de ti. Assim. tu ficas bem surpreendido a ser honesto, não é? Não, gosto. Não, mas gosto imenso. Não, mas é verdade. Eu tenho uma cena que é... Eu não quero perder isto. Tenho desiludido muito ao longo da vida com esta cena, mas é uma cena que eu tento não perder, que é... Até as pessoas me provarem o contrário, são todas fixe. Ah, ok. Estás a ver? E depois normalmente desilude-me. Toda a gente é inocente até prova em contrário. Exatamente. Sim. Pá, eu acredito mesmo que vou trabalhar com alguém, nunca conheço essa pessoa. É tipo, eu não consigo trabalhar individualmente. Eu não consigo entrar no CC, ou seja, vou dar o exemplo do CC. Eu não consigo entrar no CC com um iPad e ler as minhas cenas e não sei o quê. Não, eu tenho que falar com o meu colega durante esse dia, tenho que saber que ele está confortável, deixá-lo confortável também, tenho que cumprimentar a equipa toda, porque eu não estou a fazer aquilo sozinho, tenho que, estás a ver? Temos que ser unidos. Equipa. E tenho que, porque sem eles não faço aquilo, se não houver câmaras, isto não vai para o ar, a televisão não vai para o ar, estás Sim. a ver? Esse tipo de cenas. E então preciso de lhes dar esse afeto e de receber esse afeto também e de, estarmos em sintonia. E preciso de acreditar que vai correr bem e que estamos todos juntos e que estamos todos para o mesmo caminho. E às vezes tens algumas desilusões com algumas pessoas, mas é uma cena normal. Tenho desilusões regulares, tipo, ainda pá, muita gente se questiona sobre isto. Nós temos uma estagiária, que é a Cláudia Pascoal, lá no programa, com aquela música ridícula que passou no início, que eu decidi escrever e que era uma excelente ideia cantar com ela. Foi péssima ideia. e ela no início, quando chegou lá, disse-me: epá, eu não sabia que as cenas ainda estavam assim, 4 anos depois. Ela ficou surpreendida de... Pá, se eu faço um programa mau, fico muito chateado de fazer um programa mau, estás a ver? Ou um programa que não é incrível. Ah. Mas às vezes mau, é pá, porque se isto corre mal, eu quero mesmo que corra bem. Não é por fazeres isto durante mais tempo, não é acomodar-se e deixares a cena. É o contrário, é pôres um standard ainda mais alto para a partir de agora não posso fazer menos do que isto. Sim. Estás a ver? E eu quero que o meu chefe, quero mesmo que o meu chefe me parta a cabeça, para não dizer as neiras, mas que me lixe e que me chateie se eu tiver errado, porque eu... Porque eu quero aprender, é essa a cena. As pessoas chegam a determinada altura em que acham que já têm um estatuto. Sim, já... que já não é preciso aprender. Não. Estás a brincar, meu? Quero é aprender. Eu estou a fazer uma peça, estou a começar a ensaiar uma peça de teatro agora e ontem estava a ter essa conversa com o encenador, meu. Tu ralha comigo, meu. Tu destrói-me todo. Faz-me o que tu quiseres, meu. Eu preciso de desformatar da cena porque eu tenho, bué, eu falo, ou vou para cima de um palco com cenas de televisão, de maneiras de atuação, uhum. ou com algum... Estás a ver? Porque já não representa há imenso tempo. Eu fiz a escola de atores, fiz algum teatro, fiz teatro de improviso. Fiz um filme o ano passado, há 2 anos, já não sei. Não tenho representado assim tanto. Participações itas em novelas. E é uma cena que eu preciso, quero voltar a fazer isso. Eu preciso de desformatar, eu preciso de tirar estes vícios e estas manias. Eu quero sentir-me completamente... isto parece clichê, mas é tipo nu em palco de não saber por onde ir. Porque é aí que tu vais descobrir coisas novas. Quando tu não sabes por onde é que vais, uhum. é que vais descobrir cenas novas. Estás tão perdido que ainda tiras de cabeça e vais. E é uma sensação incrível e eu preciso de voltar a sentir isso. Gostas de viver sem rede? Gosto na vida profissional. Na vida profissional, ou seja, gosto de me entregar num trabalho... Por exemplo, fazer teatro de improviso é isso. Viver sem rede, sim. É fazer uma cena sem rede. Agora, viver sem rede, odeio. Não gosto nada de viver sem rede. Se eu não tivesse a minha namorada, a minha família, os meus amigos, estava ou o trabalho, que eu preciso bué de ter trabalho para gostar de viver, sim. e para me sentir bem. Isso era horrível, nem quer pensar nisso. Odiava viver sem rede. Dizes que o teu carro é o teu escravo e te leva para determinados sítios. Tu uhum. não serás um escravo do trabalho? Não. não porque eu faço... Um escravo normalmente pressupõe que essa pessoa não está livre de vontade a fazer aquilo, estás a ver? E eu acordo todas as manhãs com boa vontade de ir fazer aquilo. Por mais que seja remunerado para o fazer, tenho mesmo boa vontade de o fazer. Portanto, não. Os teus pais hoje em dia ainda te ameaçam com as obras? não. Quer dizer, excepto ao fim de semana em que eu vou lá a casa e tenho que ajudar o meu pai se ele tiver a fazer alguma cena. Se bem que ele ainda me diz a mesma cena, que é como é que é? Pá, ele tem uma frase muito boa. Se é para se não fizeste tão bem como eu, mais vale estás quieta. É uma cena assim que eu passo a vida a dizer, estás a ver? Mas, se não me estrovares, já fazes tanto como eu. Isso é ótimo. Isso é elogio ótimo. É muito espetacular. Mas eles não mostram, digamos, um orgulho desmedido por aquilo que tu fazes? Ou são racionais ao ponto de, muito bem, parabéns, estás naquilo que gostas e agora continua, que isto não é certo? Ou são muito racionais a esse ponto? Epá, um bocado dos dois, que é, o meu pai está-se literalmente a cagar. É tipo, literalmente, ele não sabe o que é que eu faço, na verdade. Não. Ele não sabe o que é que eu mudo dia a dia, estás a ver? Ele sabe que eu, pronto, o João Paulo está lá na televisão, não sei o quê. Isto para ele é suficiente, saber isto, estás a ver? Eu tenho o meu trabalho, pago as minhas contas, eu não lhe dou problemas, isto para ele tá ótimo. É suficiente. A minha mãe, tudo o que eu faço é incrível, mas já era antes de trabalhar em televisão. Portanto, estás a ver? Não mudou grande coisa, na verdade. É só, pá, estás fixe, não estás? Tens tipo uma casa, tens dinheiro para pagar a renda e tens um carro e andas e comes e está tudo bem, não é? Fixe. Eles não entendem a tua exposição e as vezes que apareces, a forma como apareces. Entendem como? Não estão muito para aí virados. Eles não dão muita importância a essa cena. Não querem mesmo saber. Não querem saber. E não te causa pena mágoa por isso, do género. Eu consegui chegar até aqui e eles não entendem o que é chegar aqui ou não percebem. Mas o que é chegar aqui? Estás a ver? O que é chegar aqui? A cena é essa. É relativizar. Imagina, no outro dia estava a falar com um senhor, com um senhor bué culto, um gajo que eu respeito mesmo e que trabalha na área de ciência. E ele é um gênio naquilo. E eu estava-lhe a dizer que agora, que os youtubers é que são a cena. E o gajo estava-me a dizer, são a cena para quem gosta da cena. Eu quero saber. Eu não conheço nenhum youtuber, eu não vou youtuber ao YouTube ver youtubers. Eu não quero saber disso, portanto, para ele é como se os youtubers não existem. Uhum. E para os meus pais é: tens um trabalho, estás fixe, não precisamos nos preocupar contigo, não é? Está tudo bem. Eles ficam contentes pelas minhas vitórias. Tipo, se eu disser à minha mãe: pá, olha, tenho um trabalho novo, a minha mãe fica bem contente. Claro. Eu disse-lhe no outro dia: olha, vou fazer uma peça com o José Martinho. A minha mãe: quero ir ver, estás a ver? É esse tipo de cenas, mas eles não estão tipo: não, meu filho, trabalha há 8 anos ou 9 e já conseguiu não sei o quê e há de conseguir e vai chegar. Pá, eles querem que eu esteja fixe, é isso que lhes interessa. Não se deslumbram com essa cena. A televisão é como para eles é como era para mim antes de vir trabalhar para a televisão. É noutro planeta. Isto, na verdade, não existe. É um mundo à parte. Sim. A minha mãe gosta de ver. É tipo, então o que é que achaste do programa? Talvez muito bonito. Pronto, é isto. Pronto, e ser bonito já é qualquer coisa. E é a melhor elogio do que esta cena. Eu fico bem contente da minha conversa com eles não ser sobre o meu trabalho ou sobre o deles. É tipo sobre a nossa cena, sobre a nossa vida. O ator João Paulo Sousa, há muito tempo que já estava no armário. No armário salvo-se. Sim, exato. Calma. Epá, sim. Não tenho tido muitas oportunidades, barra tempo, barra cenas, para explorar essa área. A minha agência, o meu agente também, tem falado um bocadinho sobre isso, de agora me focar nesta cena de ser apresentador e, uhum. e de não confundir um bocadinho as pessoas o também. O caminho certo é este. Yeah, sim, mas é verdade, eu gosto muito de fazer isto, mas não consigo, e se alguém me fizer essa pergunta, que já fizeram algumas vezes, de escolher entre apresentar ou representar, não, epá, é impossível, não dá para escolher, porque em determinadas alturas diferentes as duas coisas são incríveis e eu quero fazer as duas e não me quero limitar. Se eu consigo andar e falar ao mesmo tempo, porque é que eu tenho que escolher só andar ou só falar? Estás a ver? Não há amor como o da rádio? Não, eu fiz rádio só durante, um ano e houve cenas muito fixe. E a principal cena muito fixe que eu descobri na rádio foi: eu posso fazer rádio de pijama. Ah, isso é ótimo. Se posso fazer como eu quiser, não há pressão nenhuma sobre a tua imagem, que é a cena que às vezes é um bocadinho na televisão. Cansativa na televisão de... Epá, imagina, eu passo o dia inteiro, por exemplo, no CC, nós participamos muito nos conteúdos, no guião, esse tipo de cenas, passamos os dias antes a preparar as coisas. Epá, e às vezes chegamos lá e eu passo o dia inteiro a escrever cenas, a fazer cenas, a preocupar-me com o alinhamento, com não sei o quê, depois vai entrar isto, e eu chego mesmo à hora do programa e esqueço, ei, ainda tenho que ir maquilhar, meu, e tenho que... Ou de manhã tenho que pensar que roupa é que eu vou pôr e às vezes apetece-me só sair de casa. Estás a ver? A última coisa que eu penso é na cena da imagem. Se bem que ela é bastante importante na verdade. Estás a ver? E que não posso ser hipócrita e fingir... Não, estou-me ali... Não quero saber disto. Quero lá saber da imagem. Pá, em princípio, se queres trabalhar em televisão... pá, por mais que isto não queira dizer nada sobre a tua inteligência... É fixe teres os dentes direitos, ou lavados, claro. Ou, estás a ver? Sim. Epá, é uma coisa que eu não posso escolher, é uma inerência que já existe no meu trabalho, é uma coisa que já era assim antes de eu chegar lá, portanto não sou eu que vou mudar lá agora, estás a ver? É uma cena que existe, seja boa ou seja má, não me cabe a mim julgá-la, é uma cena que existe. Quando tu vais fazer outro tipo de trabalho, também te pedem determinado tipo de características, estás a ver? Sim. Isto não quer dizer que não haja pessoas, tipo, nem todas as pessoas que trabalham em televisão têm que ser lindas, incríveis e modelos, estás a ver? Sim. E o contrário, que é, as pessoas bonitas não têm que ser estúpidas ou burras. O Brad Pitt é um gajo bué da bonito, até eu, dentro da minha heterossexualidade, consigo dizer que o gajo é muito bonito, e é um ator do caraças, mas já vi o gajo fazer filmes incríveis. A Sara Sampaio também é linda, Fight de morrer, e é inteligentíssima. Exato, mano. E porque não, estás a ver, uma coisa não implica a outra. E como nós não queremos a imagem de um carro bloqueado ao sair desta entrevista, terminamos agora yes! as conversas. Muito fixe, meu. Muito obrigado por isso. Era essa. E obrigado por teres vindo. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços. E agora não temos as mensagens de Natal, mas sim música dos Expensive Soul. Beijinhos e abraços. Até à próxima semana. Foi mais um Conversas de Esquina. Se tu